falar de amor de um jeito assim que você já conhece. Aqui o sistema é bruto e bate colocado. Garçom, me traz uma cerveja. Eu só saio dessa mesa se meu amor voltar. Como sei que ele não vem? A culpa não é de ninguém. Eu vou me embriagar, ele me telefonou, falou que tem um novo amor, vai até se casar. Sei que estou sendo tola, procurando o meu consolo na mesa de um bar. Amigo garçom, por favor, quantas histórias de amor iguais a essa você já ouviu e até se cansou. Se acaso eu perder a razão, de porre eu durma no chão. Com certeza eu pago a despesa sem confusão. Prometo que não vou chorar, eu quero desabafar. É só de um ombro amigo que eu preciso. Tô debruçada na mesa, não é de porre e sim de tristeza. Amigo garçom, por favor, traz mais uma cerveja. Portal do Arrocha. Aô, moda doída. Vambora, garçom. Não me deixa só, meu parceiro. Eu preciso de você. Amigo garçom, por favor, quantas histórias de amor iguais a essa você já ouviu e até se cansou. Se acaso eu perder a razão, de porre eu durma no chão. Com certeza eu pago a despesa sem confusão. Prometo que não vou chorar, eu quero desabafar. É só de um ombro amigo que eu preciso. Tô debruçada na mesa, não é de porre e sim de tristeza. Amigo garçom, por favor, traz mais uma cerveja. Amigo garçom, por favor, traz mais uma cerveja.